ser tua munição. Sua arma é coração, vilão que mata por amor. Não passa de paz, esta é tua munição. Sua arma é coração, vilão que mata por amor. Não passa de vilão, não passa de vilão. Não passa de vilão, não passa de vilão. Não passa de mais amor pra quem vem sem desistir. Se for no olho por olho, plano de saúde cobre toda maldição. Por debaixo dos panos, amor é vida, mas é causa de morte pros homens. Faca estaqueia a faca, mas não vem as facas, perde o fio. Briga gela, mas briga não importa o motivo, tio. Querem falar de paz, usa paz, isso é piada. Mas que eu conheço é uma paz já não desejada. E teu calor que vem pra aquecer quem mata a cara. Quer mentir pra mentiroso, hein? Então só se prepara. Mundo cão te cobra, pois é cobra peçonhenta. Pessoa que cola na boa, mas na ruim não aguenta, não. Não passa de vilão, não passa de vilão. Não passa de vilão, não passa de vilão. Mas perdidos nem querem ser achados. Pra sua árvore genealógica eles querem ser machados. Achados de capanga, quem se vinga não ranga. Como criticar vilões se eu tô com coringa na manga? Habitat, quem se zanga, mundo que sangra definha. Não é sorveteria, mas geral quer tirar uma casquinha. Sou aquele que caminha rumo ao bem e não discuto. Tu contra as forças do mal, até contra Lex Luthor. Ninguém tá no viaduto, geral quer passar por cima. Te soa familiar, pra uns vacila é obra-prima. Tem vilão que te azucrina num jogo de amor e arte. Pra cada Sherlock Holmes sempre terá um Moriarty. Não passa de vilão, não passa de vilão. Não passa de vilão, não passa de vilão. Mas é difícil de achar e muito fácil de perder. Muita gente quer comprar, mas quem tem não quer vender. Até porque viver em guerra é lucrativo. Passando o tempo vejo o ser humano em declínio. Olhas pra mim, quanto custa a sua tranquilidade? Diz pra mim, se paga o preço da sua maldade. As ações da vaidade estão em alta já faz tempo. A paz é hipocrisia nesse mundo violento. Se dores fossem flores, circo de horrores era jardim. Do you want peace now or just after resting? Inside the rocks rotten in pieces, smelling that's the end. Mas a alma que se salva é aquela que propaga o bem.